boa tarde. Eu vou 966 com informação, Papa. Voo no 966, acione identificação. Voa certo 368, desce para 4 mil pés, ajuste no 092. Voo 966, voa proa do certo 368, descendo para 6 mil pés, hein? Descendo para 4 mil pés, voo no 966, voa certo 368. Aqui dentro para 4 mil pés, voando proa do certo 368, voo 966. A paz do 10 papá no farol da barra. Papai José de Papá, confirma estimado para pouso? Estimado para pouso, é o 0-1-8. Cliente copiado, José de Papá, não há tráfego de conhecimento no setor, sequência livre. Muito obrigado, uma boa tarde, Papai José de Papá. 101 de Silvia, Golf de Uniforme. Boa tarde, gosta do Golf Uniforme, torre 1-1-8, decimal 95. 2-1-5. Boa noite, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa para controle. Tá 3897, a linha decola sem parada? Tá pronta, a linha decola sem parada. Tá autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento no 70 graus, 629, então 3897. Linha decola, pista 10, 3897. Bom, Romeu, Foxtrot Lima, confirma a atitude que estamos até. Gente, Romeu, Foxtrot Lima, acende o telefone 0224. Atente a tráfego agora, direcionando para a final da pista de Veracruz, mantendo o meu pé. Vou ouvir, Sorte Lima foi para os farols da Barra, é forte no través, é, em palco no recebo do alto, Charles. Então, acho que é Golfo Uniforme, tem pouso autorizado no 0, vento no 8, 0 graus com 5 nós. Pouso livre, trem fixo, Golfo Uniforme. Pouso 97, decolou zona 8, controle no 208. 1208-38-97, mais. Salvador, boa noite, 3897, cruza 2, sem nada a El. 3897, contato radar decolagem, top V, saída da El para nível 320. 320 via subida da Elta, 3897. Charlie Mike, aguardando a liberação do controle para decolagem. Charlie Mike. Golf Uniforme na sala 2-0. Libera a direita, ano 2, ano decimal 1. 6-4. Alfa Charlie Mike tem decolagem autorizada. Pistão no 7, vento 1-8-0 graus com meia dúzia. Decolagem autorizada no 7, Alfa. Mike, decolou os 2-1 no controle, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado, bom dia. Controle o Papa Alfa Charlie Mike, decolou passando 800. Papa Alfa Charlie Mike, contato para dar uma decolagem, só dizer sair da Coral, para nível 1-8-0. Subida Coral 1-8-0, Alfa Charlie Mike. Salvador, posto 3897, voo a posição, pode voar. Voo 3897, aguarde. Aguardando, 3897. Voo 1966, autorizado RNAV da pista 190. Voo 368, reporte, permita 366, o ajuste 0092. Voo 96, autorizado RNAV da pista 190, reportará o permita 366. Z97, autorizado Motiva. Modo Motiva, tá 3297, Romeu, Fox Trotinho. Romeu, Fox Trotinho, para o cruzamento do campo, torre 118, decimal 95. 1295, daqui a pouco, meu comando. 2, Salvador, muito boa tarde, esse é o Papa Romeu, Romeu, Fox Trotinho. Romeu, Fox Trotinho, prossiga. Através do parque do Pituaçu. Vai efetuar um sobrevoo na Praia do Forte após pouso final em Salvador. É pro cruzamento do campo, está mantendo a linha do litoral. Gente, reporte parou de Itapuã. Vou tirar a parou de Itapuã, vamos ver o foco que vai ter. litoral. Reporta quando no através da Torre Nova, ok? Afirmativa, eu vou entrar através da Torre Nova, o meu foco para ligar. Informa que está autorizado o cruzamento do eixo da 1735. Autorizado o cruzamento da 1735, o meu foco para ligar. Eu, Foxtrot Lima, já estou em contato visual com a sua aeronave. Tem condições de cruzar no ponto médio da 1028 de imediato, da partida presente? Afirmativo, tem condições. Está autorizado o cruzamento do eixo da 1028? Reporte eixo livre. Afirmativo, vai no ponto médio, vai cruzar e vou tirar o eixo livre onde o Foxtrot Lima. 895, 966, até logo. Livrou isso, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima para sair, corredor forte, controle no 208 até o regresso. 208 até o regresso. Salvador, boa tarde, gol 966. Está uma milha para o servidor 372. Para 966, tem pouso autorizado, pressão no 0, vento no 80 graus, 629. Gol 966, livre pouso, pista 1-0. Agora estamos visual, 1900 pés. Controle o passo a passo Alfa Charlie Mike. Haveria a possibilidade de voar direto para o senhor? Passo a passo Alfa Charlie Mike e aguarde. Obrigado. Alfa Uniforme, prossegue com o filme baixo? Não entendi. Autorizado, acessando a frequência livre. Estou. Salmos 3-1, libera direito no 211. 211, direita, no 966. Decolou número 34, controle no 208. 208, agora 645. Agora em Salvador, agora 645, passa 1200 pés para 360 da Eulida. Voo no 645, contato radar na decolagem, só devia sair da El para nível 360. Da El 360, agora 645. Salvador, muito boa noite. O TAN 3290, informação Quebec, deck para 150. 3290, acione identificação, dispara nível 120, ajuste no 093, voo CF, 368. 368, descendo para 120, é 1093. Desvia esquerda para o 185, capitão da formação por 25 milhas. Gente, gol no 645, livre de desvio, se aposta no 7. Livre de desvio, repórter está voltando agora no 645. Ouviu para controle? É o Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima está afastado 20 milhas. Romeu, Romeu Foxtrot Lima, confirma o tempo que está atrás do sobrevoo. É, 15 minutos que eu devolvo na frase, pode regressar agora. Gente, Romeu Foxtrot Lima, no acesso do sentimento, você toda a frequência livre, reposta para regresso. Reposta na barra, regresso, Romeu Foxtrot Lima. Papá Alfa Charlie Mike, 6 milhas de posição coral, serviço radar encerrado. Estou para nível 180 e chame controle ilhéus na frequência 1201. 4? Romeu Bravo mantém sobre condições visuais, confirma a atitude que mantém? Romeu Bravo, ajuste Salvador no 093, recorte farol da barra. 83, decolou aos 39, controle no 208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, está 3283, passando 1300. Na 3283, contato radar na decolagem, sobe vista aí da Água 1 para o nível 360. Água 1 na 360. E 290, desce para 4 mil pés, ajuste no 093. 4.093. Tem que o meu bravo reporte da final para o Sierra Whisky Delta Lima. Panamá 259, autoriza a linhagem de falar de Suno 0, vento no 30 graus, meia dúzia no... Eu vou no 645. Solicita a direita para o A300 ou 3283. A3283, por quantas milhas gira a Matheus Aprova? 20 milhas. Confirme quantas proas, na 3283. 20 milhas na proa 300. Na 3283, livre de desvios, reporte a proa no Alerfa. Portar a Alerfa. É a 310, ok? Controle 3283. Proa 310, na 3283, corro 20 milhas, confirma? Afirmativo. Uno 645, Centro Recife, 1251, alterna 12835. 1251, 2835, agora 259, decolagem, quadro 2, controle no 2029. 08, Angola, Canadá, 29. 2029, contato rodando decolagem, sobe isso aí da... Da El, para nível 360. Isso aí, da El, 360, Canadá 2, 29. Na 3283, após desvios, boa posição, Orfito. Orfito vai reportar em condições 3283. Romeu Bravo, sem frequência livre. Três, dois, nove, zero, dois, para dois, cinco, zero, zero, pede, voo CAV do 366, autorizado a RNAV da pista no zero, ajuste no zero, no três, reporte, CAV 366. 2500, zero, no três, voo 366, e reportará o 366, tá, 3290. Tá voando direto ao fito 3283. Entra na 3283. Gente, 8269259, livre de disco. Patango e aqui é o meu bravo, do siga. E aqui agora ele falou que Serra do Cidel está vindo, o senhor comprou de Serra Índia Grande, está com uma voz, vai manter 500 pés, o código alocado é o 0146, e aqui é o meu bravo. Aqui com o meu bravo, mantém as outras condições visuais, estou autorizado direto do destino, reporte cruzando extra pista 10, ajuste 1013. Na 6259, chama Centro Recife, 12251, alterna 12835, informe de desvios ao mesmo. 12835, qual é o alterna? Alterna 12835, poxa, na 6359. Romeu Bravo, reporte para final. Autorizado, olha aí, mandei pista 10. Tá, Romeu, falta o seu atendimento, não estou fica. Romeu, Fox Platinum, mantém sobre condições visuais, o ajuste Salvador no 013, Fox que não receba o modo alto de cada desse ponto. Voo 9993, veículo 54, 1208, controle, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, voo 9993, decola, passa mil pés. Voo 9993, contato, radar na decolagem, sobe via, sai da arco 1 para nível 360. Possibilidade de curvar à esquerda, evitar formações? Voo 9993, negativo, manter perfil da saída. Se informa que após fazer a curva de 180 voltando, vai necessitar de desvio à direita. Chegou 9993, nível de desvio após 2000 pés. Então pode manter a proa até 2000 e curvar esquerda ou não? Autorizado, após 2000, curva esquerda para livrar a formação, voo 9993. Excelente, muito obrigado pela ajuda, voo 993. Uma foto autorizada do táxi, chama na questão para ingresso. 781 autorizado decolagem 10, vento no 40 graus, 59. Gente, autorizado decolagem 2788. Aqui é o meu bravo, tem frequência livre. Bravo. Então, o gol 9993 informa que vai ser necessário manter a proa 340 por pelo menos mais 30 milhas. Aí tem condições de retornar à aerovia, ok? Gente, gol 9993, livre de desvio. Muito obrigado. Tituno decolou ao 56, Lube 08, controle, vazou. 1208, 2781. Controle Salvador, o azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem, sobre via saída Arbo 1 para nível 160. Arbo 1 para 160, o 2781. Fox de Lima, reporte encerrado para ingresso de corrida, encerrado. Reportando encerrado, meu comando. Eu vou 9993, agora vou andar na proa 270 até interceptar a rota. Vou 9993, autorizado voar Orfito. Melhor, Orfito, obrigado. Controle, o azul 2781, voando à esquerda na proa 250 para evitar formações. Azul 2781, livre desvios, por quantas milhas você irá manter desvios? 30 milhas. Azul 2781. Nove, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Recife 1288, 1260, muito obrigado, bom trabalho. Vento 1160 graus, 4 mais. O Rondo Fox Tratinha vai ser autorizado a acessar um sobrevoo, setor norte do aeródromo em Lauro de Freitas. E após, prossegue para o pouso, se autorizado. Prosseguindo, mantendo sempre o aguarde. Aguardo. Informando o controle, eu sobrevoo do Romeu Fox Trot Lima de 15 segundos. O Fox Trot Lima, chame a torre, frequência 118.95. Oi, Salvador Cordial, boa noite, Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima, prossiga. Tá, mantendo sobrevoo próximo a Buraquim, além do litoral, a intenção Pouso de Salvador. Antes um sobrevoo no setor norte da pista do aeroporto de Salvador. É, sobrevoo aproximadamente 15 segundos. A gente prossegue vistoria do Coco, reporte outra vez na Chinatão Salvador, Foxtrot Lima. Cara do povo reportará o local sobre a volta do norte do aeródromo. A Papapá Lima, Lima Fox, decolou ao 01, chame o controle, 120 decimal 8. 08, Lima Fox. Papapá Lima, Lima Fox. Papapá Lima, Lima Fox, contato radar, suba para a nível de voo 140, saída coral. Seu, Lula, você sabe de vir na terceira. Podemos já iniciar? Por desvio do Lima Lima Fox. Confirme a proa e por quantas milhas? Princípio proa 220. O pessoal deve estar aqui, mas tá. Só um pouquinho. Azul 2781, após o desvio, autorizado direto ao destino. Autorizado direto ao destino. Autorizado direto ao destino, azul 2781. Torre Romeu Fox Trot Lima, está próximo ao setor norte do aeródromo, se autorizar vai manter o sobrevoo aproximadamente 2 milhas na lateral da pista. Gente, mantenha o sobrevoo então sobre o setor, mantendo uma escuta permanente o Romeu Fox Trot Lima. Mantendo sua escuta permanente o Romeu Fox Trot Lima. Trot Lima, evite sobrevoo sobre a base aérea. Afirmativo, então sobrevoo sobre a base aérea, Romeu Fox Trot Lima. Tá seguindo o sobrevoo, a intenção é pouso e autorizado direto na taxa para passo, autorizado. Autorizado, tá, já está autorizado, segue direto para a taxa Ipapá, reporte na rua da pouso, venha todo 5024 mais. Tá, afirmativo, grato, vamos ver o foco só aqui mesmo, direto na Ipapá. Lima Fox, ciência, após Brasil, foi Coral. Ciência, após o desvio, foi Coral, Lima Fox. Dois sete oito um, chame o centro Recife, frequência 128.8, AVR 126.0. 128.8, 126.0, 2781. Tá feito, Rafael, meu Fox 7 Lima. Gente, prossegue agora pro pátio do Sol 07, frequência estacional, Fox 7 Lima. Eu, Fox 7 Lima, traz uma boa. Lima Lima Fox, sube e mantém a nível de voo 160. Salvador, Azul 27, 12, pronto, ponte 0, dona 0. 27, 12, autorizado, linha de coluna 0, vento 1, 40 graus, 069. Autorizado, linha de decolar, 27, 12, graças.